tem alguém pra falar da sua vida. Sempre tem alguém que vai arranjar intriga. A língua fala mais do que deve. As paredes têm ouvidos, observe. Gente que fala da vida alheia é coisa feia. Quando alguém fala de você, ade a orelha. Cuidado pra não abrir a boca e falar besteira. Te defama pra ter fama, quanta gente fofoqueira. Quem abraça, conversa, piada. Se a cobra morde a língua, ela morre envenenada. Na balada, quem te viu falou pro outro ali que falou pro outro lá e ficou de tititi. Blá blá blá. Mas que malandro é você que não tem trava na língua e se precipita em dizer: cuida da sua que eu cuido da minha. Não fala da vida dos outros, toma vergonha na cara. Fofoqueiro tem, fuxiqueiro tem, linguarudo tem, no mundo inteiro tem. Pra falar dos outros, ele é profissional, é o tal. Fofoqueiro tem, fuxiqueiro tem, linguarudo tem, no mundo inteiro tem. Pra falar dos outros, ele é profissional, é o tal. Fala, tô com essa mal. Ô, fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo, chavequeiro. Fofoqueiro nos irrita, nos prejudica, nos mete a bica, não entende a fita e fala pelo cotovelo. Quanto exagero, por inveja, mano, mal de você falou. Fofoqueiro, sete palmas, a língua do mano cansou. X9, delator, dedo duro, impostor. Capoeira é o terror, corre com o opressor. Fofoqueiro, um ganso pra cuidar da vida de alguém. Fala do defeito que não tem, o pico na ideia, fofoqueiro vem. Aumenta a história, se o olho faz bem. Com os olhos grandes dele enxerga além. A língua dele não perdoa ninguém. E todo canto Zé Povinho tem. Fofoqueiro tem, fuxiqueiro tem, linguarudo tem, no mundo inteiro tem. Pra falar dos outros, ele é profissional, é o tal. Fala, tô com essa mal. Fofoqueiro tem, fuxiqueiro tem, linguarudo tem, no mundo inteiro tem. Pra falar dos outros, ele é profissional, é o tal.